Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos vivencianos da Rádio Vivência Espírita, nossos ouvintes. Temos novidades hoje, né? Então a gente já deixa aí o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, porque vocês podem ouvir esse programa através do nosso podcast. É só assinar o nosso podcast aí no Spotify, nas rádios e nas iTunes, quem tem aí aplicativo de podcast, só assinar, procurar aí por Vivência Espírita e ouvir a gravação do programa, a reprise, a qualquer momento. A gente agradece também aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Rede Doutrina do Rio de Janeiro e da Rádio e TV Espaço Espírita lá de Barra Velha, Santa Catarina, que nos escutam, estão sempre participando aí conosco. A gente agradece. Hoje a gente também já manda um alô, já deixa um alô aqui para os nossos ouvintes do YouTube. Então, quem está participando aí e comentando, não vou conseguir mostrar os comentários aqui para vocês, mas quem está participando aí e já está aqui conosco, opa, agora apareceu. A Graça, mandando bom dia aí para nós. A Rosana Lee, lá do Jefa, mandando bom dia, queridos irmãos vivencianos. Com certeza hoje o programa será melhor. Amo o assunto. Ao convidado, um abraço especial. Que a gente vai receber então o Claudio Wood lá de Uberaba, né? Já adiantamos aqui também, comentando sobre animais, coronavírus e espiritualidade. Então a Valéria lá do Rio de Janeiro, já gostaria de agradecer a Valéria também pelo convite, o bate-papo que a gente teve durante a semana sobre Eurípides, Barçanufo, foi muito legal. Ela faz um encontro no Zoom. A Cleide Bessa, a Regina Lisa, a Regina Spack, a Bia, lá do programa Seja Mais Feliz, o Aécio César, que está aqui de volta participando, um grande abraço, a gente ficou preocupado porque ele não estava participando, ele todo domingo ele está aqui com a gente, e o Daniel Rosa, lá de Goiânia, que sempre participa conosco e está aqui já mandando um bom dia com eflúvios fraternais. Aqui então, vou liberar para vocês os nossos, mandando já um bom dia aqui para o Rui. Mas antes, deixa eu liberar o microfone aqui. Rui, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos Henrique, que está aí no telefone. E bom dia também aos nossos amigos vivencianos, aqueles que nos veem e que nos ouvem. Um bom dia a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Legal. Bom dia, pessoal. Paz e alegria em todos os corações. Nós vamos também entrando no ar aí agradecendo aos nossos apoiadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de autoajuda e CDs também. Gigavale, o depósito de seu depósito, e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Vamos lembrando também das nossas casas espíritas, AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso, que nos apoiam. Conta a participação também da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Como o Rodrigo falou, hoje nós temos o nosso irmão Claudio Wood, é médico veterinário lá da cidade de Uberaba, e vai conversar conosco sobre os animais hoje, né? Até agora, depois da pandemia, nós não fizemos um programa ainda para falar sobre os animais, então vamos ver esse ponto de vista aqui dos animais. E vocês podem, além das mídias sociais, vocês podem participar também pelo telefone 1239213009, 1239213009. E nós vamos passando agora a palavra para o nosso irmão Carlos Carlinhos para fazer a nossa prece de abertura. Bom dia, queridos irmãos, família vivenciana. Bom dia, Derli, Beto, Rony, Carlos Henrique, Lúcio, Graça e o nosso querido irmão Helder, que todos os domingos está conosco espiritualmente, nos dando força e sustentação. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde e amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Agradecemos este momento único do programa Vivência Espírita, pedindo a nossa Mãe Maria de Nazaré, nossa Virgem Santíssima, que nos envolva com seu manto de luz hoje, dando-nos o conforto e dando-nos o colo materno tão necessário para esse momento de pandemia. Assim agradecidos, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa de hoje dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Bom dia, Rodrigo. Tema do dia. Tema do dia. E o tema do dia de hoje é... espiritualidade com os animais, né? Então é espiritismo, os animais e o coronavírus com o nosso irmão Cláudio Iudi, né? Então a gente já começa aí com uma grande novidade, tá? Só pedindo já pro pessoal baixar o nosso novo aplicativo. Então a gente tá aí com um novo aplicativo do Vivência Espírita. Então entra aí, só entrar nesse link app.vivenciaespirita.org para quem tem Android, tá? Infelizmente ainda não tá liberado para quem tem a maçãzinha, né, da Apple. Então, somente o Android. Então, é só entrar aí, abaixar, quem não escuta, assiste a gente, baixa, porque toca muita música, então tem bastante, a programação está atualizada, e depois a gente comenta um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos dar bom dia para o nosso irmão Cláudio Yud, bem-vindo de volta, né, Cláudio? Bom dia a todos, ao Jorge, ao Rui, ao Carlinhos, ao outro, o Carlos aí da técnica, e você, Rodrigo, também. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, que assistem o programa Vivência Espírita, né, todos os nossos amigos, irmãos vivencianos, né. Agradeço o convite novamente de estar aqui hoje, né, falando sobre os animais, né, e essa pandemia, o coronavírus, né. Muitos dos nossos ouvintes, né, tutores de cães e gatos, têm nos perguntado muito sobre a pandemia agora, né, e vamos então, né, nas bênçãos de Jesus e também de nosso Chico Xavier, Francisco de Assis, comentarmos um pouco dos nossos irmãos, nossos melhores amigos, né, os animais. Mas o Cláudio, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu nome. Você está dizendo que Kanayama tem um significado, Yudi tem outro significado. Qual é o significado do Yudi e do Kanayama? Meu nome é Cláudio Yudi Kanayama, né? O Yudi e Kanayama vem do japonês, porque o meu pai é descendente de japonês e minha mãe de italiana, né? Ou seja, nós somos um vulgo tatu com cobra, né? Um mestição, né? Ou um vira-lata, daqueles bem vira-lata, né? Tipo poodle com um pincher, né? Tipo essas coisas assim. E Yudi, né? Di em japonês significa dois, né? E dois, então eu sou o segundo filho homem da família. Nós somos em três irmãos. E Kanayama significa monte de ouro, né? No Japão, dava-se o nome muito onde a pessoa nascia. Ah, é o João do Rio, o João que mora na montanha, o João que mora na montanha de ouro. Então, pela minha felicidade, eu sou montanha de ouro. Não sei se é de ouro ou não, né? Não temos nenhuma riqueza assim, né? E o Cláudio, né? Olha só, tá, meu nome é Cláudio, que é italiano, com japonês, né? Cláudio significa o manco, né? Porque até tem um termo na medicina que é claudicar, claudicação, que é mancar, porque existia um imperador romano, Cláudio, que era coxo, que era manco. E Cláudio era tio de Nero, né? Então, Cláudio foi imperador de Roma, né? E nós sabemos o que o seu sobrinho Nero fez com Roma, né? E está muito bem descrito lá no livro Há 2000 anos, né? De Chico Xavier e Emmanuel, né? Então, está aí a origem do meu nome. E o Cláudio foi um grande imperador lá de Roma, né? Foi um imperador, né? Que pena que seu sobrinho enlouqueceu, né? Mas tudo bem. Mas, ô Cláudio, você já é formado em medicina veterinária desde 2000? Já faz... Exatamente, né? Desde 2000, né? Formei na Universidade Federal de Uberlândia, né? Sou de São Paulo, capital, mas fui fazer vestibular e passei na época, né? Já há 25 anos, né? Que eu iniciei minha carreira na veterinária, né? E formei em 2000 aqui no Triângulo Mineiro, na Universidade Federal de Uberlândia, né? E hoje moro em Uberaba, né, trabalhando na Universidade de Uberaba como professor e também atuando no Hospital Veterinário de Uberaba, né, como professor, né, e também atendendo animais, né? Eu especializei em animais silvestres, né, trabalhando com animais silvestres e homeopatia também. A homeopatia a gente faz em cão, gato e também nos animais silvestres. Muito bacana, viu? Muito, muito joia. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Qual é a relação entre o ser humano e os animais com o coronavírus? Bem, Rui, o pessoal tem perguntado muito, principalmente no início da pandemia, lá para fevereiro, março, né? A turma ficou muito preocupada no início, perguntando se os cães e gatos que convivem muito próximo ao ser humano podem transmitir esse novo coronavírus, né? O coronavírus, o SARS-CoV, né? Esse que é o COVID-19, né? Até o momento, não tem pesquisas comprovando que cães e gatos possam transmitir a doença para ser humano e também para outros animais. Há relatos, sim, que na China, 3 cães contaminaram-se com o coronavírus, mas foram casos esporádicos e isolados, com sintomas muito leves da doença. Também soubemos, bem no início da pandemia, que 2 tigres em Nova York também se contaminaram com o coronavírus, mas nenhum deles conseguiram transmitir. Então, as pessoas, depois disso, né, muitos relatos de veterinários começaram a dizer, então, que os animais não transmitem a doença. Porque qual que era a preocupação? Que as pessoas abandonassem os animais nas ruas ou que não ajudassem os animais de rua com medo de pegar a doença, o coronavírus. E até o momento, nós não sabemos a certeza disso. Possivelmente não, mas com a pesquisa científica, pode ser que no futuro esse animal possa ser que tenha. E lembrando que existe o coronavírus específico de cães, de gatos, de cavalos e de bovinos. Só que esses coronavírus já estudados e com vacina não transmitem doenças para os seres humanos. Então, podem os nossos vivencianos, os nossos radio-ouvintes, ficarem despreocupados que esse novo coronavírus não é transmitido dos animais, cães e gatos e outros animais para os seres humanos. Então, continuem cuidando dos seus animais, né, ajudando os animais de rua que tanto precisam, que até o momento não existe nada comprovado pela ciência. E nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que nós caminhamos juntamente com a ciência, né? Os 3 blocos, né? Ciência, filosofia e religião. Então, o espiritismo segue e estuda a doutrina espírita também focando com a ciência. E isso Allan Kardec deixa muito bem claro no livro A Gênese, o quinto livro do Pentateuco Kardeciano, né, Kardeciano, que vem falar muito sobre a evolução do espírito, da matéria, um livro que nós todos temos que ler, que está na doutrina. Portanto, queremos aqui, né, nesse momento, né, então, acalmar as pessoas, falando que o coronavírus só é entre seres humanos. Então, pode tratar muito bem, pode conviver muito bem com os animais, então, dentro de casa. Exatamente, podemos conviver com eles. Caso a pessoa esteja contaminada com o coronavírus, né? A Organização Mundial da Saúde e o nosso Ministério da Saúde fala para a pessoa ficar isolada. E nós recomendamos e sugerimos também que as pessoas se isolem dos animais por um instante. Sabemos que é difícil, né? Porque vamos supor que uma pessoa em casa esteja contaminada e tossindo, né? Jogando gotículas com o vírus no ambiente. Os pelos dos animais, né, podem se contaminar. E vem uma pessoa que não está contaminada, né, se contaminar com o cão. Então, se a pessoa tiver de quarentena, com suspeita ou com coronavírus, coloque os animais também em quarentena. Não deixe que as pessoas entrem em contato, tá? Porque o animal não vai contaminar. Mas é como o pelo, né, o pelo dos animais pode conter o seu vírus. Não é que o animal conteve, mas ele pode estar, vamos dizer assim, sujo com o vírus. Então, os animais fiquem em quarentena junto com a pessoa. A pessoa sai de quarentena, os animais saem de quarentena também. Cláudio, nós sabemos que os animais devem ter ficado muito contentes com as pessoas voltando para dentro de casa, né? Ficar o dia todo com eles, né? Eles devem ter ficado bastante contentes com isso. Mas, e uma das preocupações também era os de rua. Porque os de rua, geralmente, as pessoas acabam tratando eles esporadicamente. Parece que cada rua tem um animal lá, solto, lá andando para cima e para baixo. E a preocupação era, quem vai cuidar desses animais agora, né? Quem, as pessoas vão abandonar? E a mesma coisa com as pessoas, né? O Bacelli falou para a gente, por exemplo, que no Pedro e Paulo, a quantidade que gente que aumentou para pedir alimento lá fora foi muito maior. Os animais é mais ou menos parecido também com isso? Porque, olha só, interessante também. Porque lá na Índia, lá para aqueles lados lá que tem muito macaco, os macacos estão pulando em cima dos outros para pegar comida, porque não tem muita gente na rua para dar comida para eles, eles estão tomando comida na marra das pessoas lá, né? Os animais de rua, né, os chamados cães de vizinhança ou cães comunitários, né? Aqui em Uberaba também, cada rua tem um animal da rua, né? Ou seja, todo mundo cuida, mas ninguém é dono, é muito comum. Aumentou realmente, Jorge, infelizmente, né, o abandono no sentido assim, não que a pessoa abandonou, mas os cães que estão abandonados estão mais abandonados, porque as pessoas têm medo de sair à rua. As pessoas que cuidam desses animais normalmente já estão num grupo de risco, são pessoas com mais idade, são mulheres que agora tiveram que voltar para casa para cuidar da família. Então, ou seja, realmente é um problema, não só no Brasil, mas mundial, que são os animais de rua. Para você ter ideia, Jorge, e todos os que estão nos ouvindo, né, o Instituto Pet Brasil já faz pesquisas anualmente, e no Brasil tem 140 milhões de animais domésticos, incluindo cães, gatos, aves, coelhos, né? Aves também, né? Peixes de aquário também. Para ter ideia, peixes é o quarto animal que as pessoas mais gostam. O terceiro, aves, canário, periquitos, papagaios. Segundo, gatos, e o maior, os cães. Temos hoje no Brasil, Jorge, olha só, 54 milhões de cães e 23 milhões de gatos. Nós somos a segunda maior população de cães do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E também o segundo de gatos, né, no Brasil. Desses 54 milhões de gatos, Jorge, 165 mil estão nas ruas. Olha só, 165 mil cães abandonados por aí, né, ou estão, né, mais de milhões de cães estão abandonados, e 165 mil cães estão em ONGs, né, em abrigos de cães. Então, com certeza, as pessoas tendo dificuldade de cuidar, vai aumentar muito, né, o número de cães. Ou seja, olha um novo desafio da sociedade para auxiliar num futuro, né, essa pandemia também de animais de rua, né? E os animais de rua podem transmitir outras doenças. Nós conhecemos a raiva, nós conhecemos a febre amarela, no caso dos primatas. Ou seja, olha o desafio nosso também frente aos animais, porque nós deixamos de lado um pouco de cuidar dos animais para cuidar dos seres humanos. Ou seja, olha quantos desafios nós temos, como nós temos que quebrar a cabeça, né, para resolver esses problemas. E como você falou lá no Pedro e Paulo, nós vivenciamos isso, né, o número de pessoas que aumentaram para buscar comida realmente aumentou muito. Até o lixeiro, o caminhão do lixo com os seus colaboradores do lixo pararam para comer, pegar uma quentinha lá, uma marmitex lá no lar. Então veja o desafio nosso dentro da doutrina, né, para melhorar. Quantas frentes de trabalho nós temos num futuro aí, né? Ou seja, após a pandemia, né, tudo é novo. Tudo será novo após a pandemia. É um novo novo, inclusive com os animais também. Bacana. Porque eu lembro que a Yolanda, né, que você conhece, a nossa irmã Yolanda, que está aí residindo em Uberaba, ela já era cuidadora de animais aqui em São José dos Campos a vida toda, né? Ela sempre cuidou. E quando ela mudou para Uberaba, ela levou a cachorrada e os gatos dela para ir também. Mas porque ela fica com os animais e vai também tentando doar, né? Aqui ela fazia bastante a adoção, né? As pessoas adotavam. Mas ela falou que aí Uberaba tem mais do que aqui, não dentro da própria cidade, mas aí nos entornos, aí na região toda, nas rodovias, muitos animais abandonados, mais até do que aqui. E aí a gente fica nessa preocupação exatamente se já era assim antes, né? Não é só em Uberaba, no Brasil todo. Se já era assim antes, poxa, numa hora dessa que as pessoas têm que prestar mais atenção para poder... Eles não deixaram de existir, não, né? Eles continuam existindo e estão precisando também das pessoas, né? Exatamente. É verdade, realmente nós temos muitos cães nas rodovias, nós temos algumas cidades menores aqui, como Sacramento de Eurípides Barçanulfo, Conquista do nosso Emmanuel, né? Uberlândia, e pequenas cidades, Frutal, né? Campo Florido, e nesse entorno tem muitos animais abandonados. Nós sabemos disso porque o Hospital Veterinário de Uberaba recebe muitos cães errantes, né? De rua, que foram atropelados, né? Cães e gatos, e animais silvestres também. Então, sabemos, né, como tem. E Uberaba realmente é uma região que tem muitos animais, né? E temos aqui sociedades protetoras, mas eles não dão conta, porque não é só as ONGs ou a população ou os veterinários, mas a população inteira é responsável. Por quê? Os animais hoje é questão de saúde pública. Saúde pública em que órgãos, como prefeituras, o Estado, né, as universidades, as ONGs e a população tem que estar atenta em relação aos animais, e a doutrina estuda isso muito bem. Allan Kardec já estudou sobre os animais no Livro dos Espíritos, e vem, né, nos livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, tem falado muito. Ou seja, nós temos que realmente conhecer para melhor trabalhar com eles. Por isso que o estudo é muito importante, e a oportunidade de participação desse programa aqui é importante, porque nós estamos levando para o mundo inteiro essas informações também. Mas, Cláudio, a castração é uma solução para diminuir essa quantidade de animais, principalmente abandonados? Rui, você falou numa coisa muito crucial, que é exatamente a castração cirúrgica ou a química. Nós conhecemos mais a cirúrgica, né? Realmente, hoje, o mais eficaz é a castração. Lógico, se a gente pensar ao pé da letra, retirar um órgão de uma pessoa, não é de um animal ou de uma pessoa, não é legal. Nenhum médico fica feliz de amputar a perna de alguém. Ele faz isso por risco de morte daquele paciente. A mesma coisa os médicos veterinários, ao retirar os ovários e os testículos dos cães, fazem isso, não é porque quer tirar, ele quer fazer para controlar a população animal. Então, nós recomendamos campanhas de castrações, né? Hoje nós conhecemos os mutirões de castrações, que realmente hoje é o método mais eficaz de controle populacional de cães. E não só isso, Rui, Jorge e Carlinhos, né? A educação das pessoas. Então, além de castrar, nós temos que falar sobre a posse responsável ou a guarda responsável de cães e gatos. Então, o Hospital Veterinário tem um programa em parceria com a Promotoria Pública de Uberaba, que nós temos uma meta de castrar 600 cães, em que essas pessoas de baixa renda levam os cães para castrar e também levam orientações de guarda responsável, posse responsável, porque além só de castrar, nós temos que falar sobre abrigo, sobre alimentação, sobre cuidados básicos, sobre passeios, sobre problemas de pulga e carrapato, mas com certeza no mundo inteiro, em especial o Brasil, o segundo país com maior número de cães do mundo e de gatos também, quase, a castração é um método eficaz. Então, que todas as cidades, né, os nossos vivencianos, estimulem os seus políticos, né, nós estamos aí no ano eleitoral, né, que façam campanhas e que tenham projetos, né, junto com prefeituras, parcerias com universidades, hospitais particulares, né, que façam a castração, que realmente é o método hoje mais eficaz para que não haja abandono de animais. Mas quem entrou aqui, nós temos uma política com os animais muito boa, mas não foi fácil criar na cabeça do executivo essa responsabilidade que as pessoas têm. O problema da saúde pública, quer dizer, isso precisa ser trabalhado, né? Porque são poucas as cidades que têm proteção animal. Fala, Rodrigo. Pode falar, legal, Rodrigo. Né? Só tem um ouvinte que colocou uma pergunta aqui que eu queria repassar para o Cláudio, né? Mas antes, só comentar que a Valéria lá do Rio de Janeiro, que a Agenda Caravana sempre está fazendo caravanas lá para Uberaba, disse bom dia a todos do Grupo Vivenciano, bom dia a todos assistindo, e está maravilhosa a palestra de hoje. Cláudio, que sempre nos recebe com muito carinho quando chegamos no lar. Ano passado, mesmo sem o Bacelli presente, ele nos agendou e nos atendeu. Estou assistindo aqui no Rio de Janeiro. E também acho que ela está tentando marcar com vocês também para esse Zoom de que ela faz, acho que é quarta-feira. E aqui quem fez a pergunta foi o nosso irmão Daniel, lá de Goiânia. Ele perguntou aqui, deixa eu liberar aqui. Então ele liberou: Rodrigo, o que o Dr. Cláudio pode explicar da importância do cachorro e o gato com os familiares na socialização afetiva do isolamento social, interagindo pais, mães, casais, filhos e irmãos? A Valéria é do Rio de Janeiro, grande abraço, né? E ao Daniel também fazendo a pergunta, né? Participação de todos. Realmente, hoje, para ter ideia, nós estamos mudando o conceito de família. Hoje, a família é uma família multiespécie. Ou seja, não tem só o Homo sapiens em casa. Tem o Homo sapiens, o Canis familiares, o Felis catus, ou seja, o cão, o gato, o periquito, o papagaio, a tartaruga. O pet fish. Ou seja, vivendo nessa também harmonia. E realmente hoje os animais têm um papel fundamental na sociedade. E que nós as casas espíritas têm que ficar atento, porque daqui a pouco vai ter que fazer evangelização de animais também, porque daqui a pouco a pessoa não vai ter mais filho, o primeiro filho vai ser um cão ou gato, porque as pessoas cada vez mais estão dando muita importância. E o nosso Chico Xavier já falava isso. Nós temos aqui em mãos o livro Chico Xavier, o Amigo dos Animais, do nosso Carlos Bacelli, que conta várias histórias sobre animais, e o Chico, num capítulo aqui, Os Animais e o Autismo, mas aqui não queremos falar de autismo, mas ele falou exatamente isso aqui, ó, porque as pessoas, né, às vezes perdem o interesse de viver, né, de viver no mundo espiritual. Não é aqui suicídio, tá, gente? Não é suicídio, mas as pessoas perdem o interesse, porque o mundo é um mundo de provas e expiações. E olha o que o nosso Chico fala aqui pra gente: as pessoas que vão perdendo interesse pela vida inconscientemente deseja retornar à pátria espiritual para se libertar do corpo que considera uma verdadeira prisão, né? E ele fala aqui exatamente disso, que os animais têm uma importância muito grande porque a pessoa precisa apegar alguma coisa, porque o Chico não se apegava a nada. Então, ele se pegava com os animais. Conhecemos ali a Lola, a Brinquinho, que foram os animais que muitos conhecem do tempo do Chico. Então, o Chico pegava e chorava quando esses animais desencarnavam. Então, os animais é muito importante para a sociabilização. E hoje, né, as mídias sociais, né, olha, o que nós estamos fazendo agora, né, nós estamos em casa, mas cada um no seu lar, falando, comentando. E, às vezes, as pessoas, nós precisamos de contato, precisamos até de contato de toque. E, às vezes, quem vai nos socorrer, nos aliviar, são os animais. Por isso que é muito importante hoje, e lembrando que essas famílias têm hoje. Então, precisamos levar em conta, isso nós falamos muito para os nossos alunos de medicina veterinária, levar sobre a importância dos animais. A morte dos animais hoje é muito levado a sério, né? Temos outros colegas veterinários, espíritas também, como a professora Ivênia Prada, que vem trabalhando esse tema muito grande, né? E muita gente sente a saudade desses animais. Portanto, nós temos que estudar muito esse assunto e cada vez levar mais a sério e ter também esses tópicos dentro das casas espíritas, não é um momento oportuno de falar sobre os animais, da evolução deles, né? Saber se os animais podem voltar para a Terra, podem voltar para os seus familiares, que as pessoas perguntam muito sobre isso. Ah, o meu cão, o meu gato, ele pode voltar? Pode voltar para o seu lar numa outra reencarnação, como o Chico teve, um mesmo cão que voltou 5 vezes para ele, sempre como cão macho. Então, olha como a doutrina nos ajuda a entender esses aspectos dessa nova família, dessa família pós-pandemia, né? A geração P, né? Lembrem-se, nós vamos ser conhecidos como a geração P, a geração e de pandemia, e os animais estão aí, Rodrigo, e a gente... importantes para as nossas famílias de hoje. Então a gente pode inferir que o animal, pode inferir não, até a doutrina fala, em muitos livros também fala que eles ficam pouco tempo na espiritualidade, né, Jorge? Então, se voltou 5 vezes dentro de uma reencarnação do Chico, né, tudo bem que não foi pequena a reencarnação do Chico, mas fica pouco tempo na espiritualidade e já volta, né? É, porque o animal, ele não tem necessidade de ficar... ele não é errante. O animal, a gente tem que encarar que errante somos nós, né? Animal não é errante. Animal não deve nada para ninguém. Então, eu estava até vendo uma entrevista que eu fiz com o Rui, e a gente falando desse assunto, falou, poxa vida, imagine um animal lá, um cachorro lá no plano espiritual, na erraticidade, e ele vai ficar lá pensando, eu mordi muita gente, nossa, eu latia demais, eu perturbava os outros. Não existe isso para o animal, né? Essa é a função dele. Então... o animal ele pode voltar rapidamente, mas o que a gente tem que entender é que o animal vive no plano espiritual também. É tudo de acordo com a necessidade. No nosso livro, Das Sombras ao Alvorecer, que muitos de vocês já leram, o protagonista é o Ângelo, e o Ângelo foi, na última encarnação, um portador da síndrome de Down. E quando ele voltou para a colônia Campo de Luz, lá na colônia Campo de Luz, tem o Vale do Alvorecer. E no Vale do Alvorecer tem um instituto onde recebe as pessoas com deficiência mental para se readaptar quando volta da encarnação aqui, né? Então, quando a gente volta, se for deficiente mental, quando chega lá, já não vai estar perfeito, ele vai ter que se readaptar. E cada um daqueles que chega ali, eles recebem um cachorro. Todos têm um cachorro para interagir com o cachorro, e ele vai tomar conta do cachorro. Ele vai ser o guardião do cachorro, quer dizer, tudo para ele se readaptar. E outro treinamento importantíssimo também no plano espiritual é a ecoterapia. Todos eles vão trabalhar com os cavalos, montar nos cavalos, andar com os cavalos. Enquanto eles estão no Vale do Alvorecer se readaptando, então eles têm o animal e participam também. Isso foi o que mostraram para mim. Deve ter outros também, porque está cheio de animais lá para interagir. Então, vocês vejam a ajuda dos animais no plano espiritual. O André Luiz fala de animais em uma série de livros que nós colocamos também no livro, Nas Trilhas de André Luiz. Mas o importante, quando ele fala do cachorro, por exemplo, que a serventia do cachorro no plano espiritual é mais até do que aqui. Porque aqui a gente acaba tratando o animal como um ser inferior, mas no, em todos os sentidos. E lá a importância é muito grande também em todos os sentidos, como tanto para ficar junto com as pessoas, como também com os batedores. Quando eles vão para os vales profundos, nas trevas, nas sombras, fazer resgates, existem muitos monstros, muitas coisas que atacam os batedores, que atacam as caravanas. E os cachorros estão lá para quê? Para defender, para chegar lá e sair na frente defendendo todo mundo. Então você vê que a importância deles é muito maior no plano espiritual. Então quando você tem um cachorro aqui super inteligente, você tem um cachorro aqui que sabe de tudo que a gente pode imaginar, fala, isso aí só falta ser gente. Pode ter certeza que ele já aprendeu tudo isso no plano espiritual. E tem um então, caso da, ele não precisa, da dona Licinha, né? Ele não precisa ficar analisando resgate, nada, mas ele é necessário também no plano espiritual. Você contou o caso da dona Licinha? Da dona Licinha, no livro dela também, que nós que fomos o autor, né, do livro dela, que é do Folhas ao Vento, Uma Vivência, Muitas Histórias, ela tem várias histórias sobre animais que aconteceu com ela. A dona Licinha era especialista em contar a história de animais do lado espiritual também. Então, são muitas histórias que ela tem ali, né? Muitas histórias, inclusive histórias também, Cláudio, de o animal sempre se colocar na frente para receber a carga negativa. Então, o animal é um defensor, só não é defensor. Ah, nossa, ele se chegar perto do dono, ele quer latir, ele não deixa ninguém se aproximar, tudo. E se chegar um mal espiritual para o dono, para a criança, o cachorro atravessa na frente para receber aquela carga. Então, muitas vezes o cachorro fica doente, muitas vezes ele morre de repente, e não foi uma doença que ele adquiriu, foi uma doença que ele pegou para proteger a casa. Tanto gato, como cachorro, como qualquer animal doméstico, ele é o primeiro a receber a carga negativa. Então, a gente tem que dar muito mais valor para eles do que realmente a gente imagina só do lado físico, né? Muito legal, o Jorge, né? Falou muito bem, né? Exatamente tudo isso. E você me fez lembrar uma coisa que tem em Minas Gerais e eu queria confirmar aí com vocês, né? O Jorge falou de energia negativa, né? Aqui em Minas, na nossa região, existe uma crença, aí é crença mesmo, né? Que as pessoas que têm asma e bronquite, principalmente crianças, as pessoas pegam um jabuti e colocam debaixo da cama, prendem debaixo da cama, porque aí o jabuti puxa a bronquite da criança. Já ligou gente no hospital veterinário pedindo jabuti para emprestar, para colocar para a criança, né? Para a criança tirar a asma bronquite. Nós falamos que isso não é possível, que você vai prender o animal na cama e isso é maus-tratos. Mas você vê realmente, né? Eu lembrei porque realmente alguns animais têm esse papel de nos ajudar. E lembrar uma outra coisa também, né? Uberaba também é a capital mundial do gado zebu. Nós temos aqui a ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Gado Zebu, e nós temos um objetivo que é o melhoramento animal. E, por exemplo, há mais de 50 anos, uma vaca zebuína produzia 5 litros de leite. Hoje temos uma vaca zebu que produz 50 litros de leite por dia. Olha como nós estamos manipulando a genética desse animal para melhorar, cruzando por exemplo, o zebu, que tem origem indiana, com o gado bovino europeu. Esse cruzamento surge em animais melhores. Portanto, Deus permite que a gente seja co-criador, criando novas raças, modificando para quê? Pegando aquele boi bravo, selvagem, e auxiliando na sua evolução de selvagem para doméstico. Ninguém vai ter em casa um lobo, né? Vai ter o descendente do lobo, que é o cão. Ninguém vai ter um tigre, um leão em casa, vai ter o gato. Então, nós somos co-criadores, e isso é muito bem explicado no livro Evolução em Dois Mundos, né, na Lavra Mediúnica de Chico Xavier, Valdo Vieira, de André Luiz. Então, olha quanta coisa podemos extrapolar com os animais e que também nós estamos ajudando na evolução de todos os animais também. Bacana. Rodrigo, legal. Vamos falar quem está aí? E eu queria anunciar que hoje nós vamos que anunciar que a livraria Casa do Caminho voltou a funcionar todos os dias, de segunda a sexta, da 1 às 4, né? Só diminuiu, era da 1 às 5, das 13 às 17, agora é das 13 às 16 horas. Então, nosso irmão Mário Vinhas está lá, por favor, compareçam lá para adquirir os seus livros espíritas, porque está voltando agora e as casas também dependem dessas vendas também para manter todos os seus trabalhos, né? Então, voltou, sim, a Livraria Casa do Caminho e também, o nosso patrocinador, sim, o nosso patrocinador não, nosso amigo que doa para a gente aquele CD do Momento Espírita, autorizou a sortear um hoje, certo? Então, hoje nós vamos sortear um CD do Momento Espírita e também dois almoços lá da AME do Arroz Carreteiro, que vai ser dia 19, Arroz Carreteiro. Por favor, daqui a pouco eu coloco também aqui de novo a propaganda do Arroz Carreteiro. É drive tour, né? Só ir lá e pegar o Arroz Carreteiro e levar para casa no dia 19. Vai sortear um então vai CD? Ser sorteado dois hoje, certo? Tá, um CD. Dois para duas pessoas diferentes. Um CD, certo? E o Arroz duas Carreteiro. Duas pessoas diferentes. Ou dois. Um CD e dois no Arroz Carreteiro, que também é um ouvinte, é uma ouvinte, uma amiga nossa que está doando esses dois. Ela doou dois essa semana e dois. A semana que vem nós vamos sortear também. Então, tá bom? Quem tiver. Então, o Arroz Carreteiro, mais uma vez, fazendo a propaganda do Arroz Carreteiro lá da AME, que a AME nós estamos em construção lá. Vai ser uma novidade. Rodrigo teve lá essa semana e viu. Quando os espíritas da nossa região. Impressionado. Verem a construção, vão ficar muito impressionados, porque nós estamos aos trancos e barrancos, vendendo a mala para viajar, nós estamos conseguindo fazer lá. Então, a gente precisa dessas arrecadações que caíram bastante, inclusive livro, por exemplo, já não vendeu nenhum depois que a pandemia aconteceu, né? Parou completamente. Livro, CD, que são o que a gente doa lá para a AME. Então, a gente está fazendo essas promoções, fizemos o bolinho caipira mês passado, vamos fazer o arroz carreteiro esse mês, para poder a gente manter essa obra que nós estamos fazendo, e quando a gente voltar, está tudo pronto, que vai servir para nós mesmo, a comunidade espírita nossa aqui de São José dos Campos e região, né? É para isso que a gente está fazendo. Inclusive, a expectativa nossa era realizar os Amigos do Chico Regional esse ano lá, mas a gente vai deixar para o ano que vem, se Deus quiser, que o ano que vem está todo mundo vacinado aí. E a gente vai e a nossa diretora, né? já está falando aqui, intervalo. A graça. Se ela não falar, não tem graça, certo? Se ela não falar, não tem a graça. Já tá se ela aqui. Já falou, bom dia. Então, poder ficar vendo. Ela falou, bom dia, aproveite a peça à população para deixar a água, peça para a população deixar água para esses animais abandonados em lugares onde eles têm acesso. Sempre deixo aqui um pote com água e vejo que eles procuram. Pelo menos isso, né? Então, a Graça aqui, a nossa diretora do programa. diz que os cachorros que passam lá perto da casa dela bebe água e olha pra casa dela, falou, até quando ela só vai deixar água, não vai deixar uma comidinha pra nós? Diz que tá assim, uma reclamação danada lá, essa mulher só dá água, entendeu? Então, é água fluidificada? É água fluidificada ainda, né? E quem entrou? A gente não pode falar isso, porque a Yolanda lá em Uberaba, a Yolanda esses dias ela filmou e mandou pra mim a hora do evangelho, no evangelho, no lar que ela faz, todos eles se reúnem lá, bonitinho, cada um na sua casinha, todo mundo, e ela começa a fazer o evangelho. Depois que acaba o evangelho, que eles saem. Então, estão muito mais educados do que a gente no evangelho. Jorge, a Graça também ela é voluntária no Centro Espírita em Jacareí, que cuida dos animais, né? Exatamente, a Graça é de 15 em 15 dias ela vai para Jacareí para... É o Centro Espírita que dá passe em animais, faz trabalho de cura nos animais, muito legal, um trabalho que a gente tem, ela na Oficina da Espiritualidade de Jesus, né? Um grupo que faz esse trabalho aí, muito importante. Agora, falar que a Graça é voluntária de alguma coisa, não tem graça nenhuma, porque ela é voluntária de tudo que você pode imaginar, né? Tudo que você pode imaginar, a Graça está metida no meio. Ela sempre faz, ela está aqui, metade está lá, metade está aqui, metade está lá, ela chega aqui, metade do programa eu vou sair porque eu vou lá no negócio ajudar. Ela chega no outro, vou ter que sair na metade porque eu vou lá no outro trabalho. Ela está sempre na... Todos os não, só foi falar, no arroz carreteiro, ela já colocou a mensagem para mim. Pergunta lá pro pessoal se precisa de voluntário que eu vou lá ajudar. Ela é danada. E ela tá lá tocando no Castelão, alguém precisa de ajuda, ela vai sair no meio do coral e vai lá, do coral não, do grupo musical, vai lá dar passe. É, no, no, Nós fomos para Uberaba só com 10 pessoas do Grupo Castelão. O Grupo Castelão são 20 e tantos, nós fomos só com 10. Então estava reduzido para cantar lá no Pedro e Paulo. Certo? Aí estavam lá cantando no Pedro e Paulo. Daqui a pouco o pessoal lá fala: pessoal, as pessoas das caravanas que são passistas, por favor, ajudem a gente a dar passe aqui e tal, que é normal lá no Pedro e Paulo. A Graça saiu do meio da cantoria e foi lá dar passe. Deu vontade de eu sair também atrás, pegar ela pelo pescoço e mandar ela voltar para cantar. E aproveitando, né? Em fazer uma coisa só. E aproveitando. Porque falando... ele está sentindo falta, viu, Jorge? É no cafezinho da Graça não, e da Derli, viu? É, mas eu não tô sentindo falta, não, porque o Carlos tá aqui e ele tá fazendo café. Ele sempre faz o café aqui. Ah, é legal. E aproveitando, quero também dizer que o Carlos tá aqui pra atendendo no telefone também, né? Então tá no lugar do Beto, que sempre vinha aqui, mas por conta da pandemia ele não tá podendo vir. Então o Carlos tá ajudando a gente aqui atendendo o telefone. Então ligue pra nós no 12-3921-3009, que aí vai falar com o Carlos ali fora, até para participar do sorteio, né? Então, a quem é daqui de São José, ou daqui da região, liga aqui no telefone 12-3921-3009 para participar aí do sorteio que a gente vai fazer hoje. Aproveitando também para comentar que bastante gente está participando, tem perguntas aqui, a Valéria deixou uma pergunta, a Keila também, aqui a Olana Garzon, está todo mundo participando e a gente volta depois dos comerciais com as perguntas delas. O Petit participou aqui também, o Arnaldo, então tem bastante gente participando aqui conosco. No WhatsApp, quem entrou aqui e participou também foi o Maurício Tomé, o Márcio Gaio Gama, a minha mãe, o Piero, o Iramir, a Clavin, então bastante gente participando aqui. O Rony mandou uma foto do Cláudio lá na TV. Então a gente manda já um abraço a todos vocês. A gente não vai conseguir ler todas as mensagens, mas a gente vai lendo as perguntas depois que voltar dos comerciais. Antes de sair para o comercial, gostaria de passar a campanha aqui do que a gente está apoiando ao Pedro e Paulo, porque a gente sabe que tem eles cuidam de idosos que precisam de ajuda e como não estão recebendo as caravanas, eles não estão tendo as doações, não, o pessoal não compra os livros para ajudar a manter esses senhores que precisam de ajuda, que estão lá. Então eu vou soltar aqui o vídeo da campanha e a gente na sequência entra para o comercial. Só lembrando que a gente está com um aplicativo novo do Vivência Espírita também. Então é só baixar aí app.vivenciaespirita.org, com bastante informações. Também só lembrando que está aqui. Então você pode acessar a programação, tem chat, recados, tem até despertador. Então, se você quiser acordar com o Vivência Espírita, com as músicas do Vivência Espírita, lembrando que as músicas são selecionadas. Né? Então não são músicas aleatórias que é jogada lá, e bastante música. Então pode acessar a programação, então aqui, por exemplo, a programação de sexta-feira, das 8h30 o programa Seja Mais Feliz, às 10h30 o programa Saúde e Bem-Estar ao vivo, e às 18h o Criança do Século XXI. E a gente fez um teste agora há pouco, quem já baixou o aplicativo do Vivência, recebeu uma notificação aí que o programa já está no ar. Então ele também tem essa funcionalidade, quando a gente poder mandar mensagem para vocês quando os programas estiverem ao vivo. Então tem bastante recurso, pode até pedir música, mandar recado para a gente, que a gente acompanha aqui também. Até assistir a gente ao vivo dá para assistir pelo aplicativo. Se entrar aí agora, baixar o aplicativo, então é só colocar aí app.vivenciaespirita.org para poder baixar o aplicativo do Vivência. E aí eu vou soltar a campanha aqui e a gente já entra com a música. Então, Jorge... A música vamos colocar aí. Os animais vou proteger com o grupo Evangelizar e Amar, tá bom? Sim. Os animais vou proteger. Os animais vou proteger, ok. Então, vou soltar aqui a campanha lá do Lar Espírita Pedro e Paulo. A gente pede o apoio aí de todos. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Música. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. São 9 horas e 4 minutos, desculpa. Esse é o programa Vivência Espírita. E estamos aqui com o nosso irmão lá de Uberaba, Claudio Udi, batendo um papo aí sobre espiritualidade, animais e coronavírus, né? E a pandemia. Ah, lembrando, então, que a gente está aqui com o aplicativo do lado aqui, ó. Aplicativo novo do Vivência Espírita. Baixa aí para escutar as músicas, bastante músicas e também os programas ao vivo do Vivência Espírita. Toda semana. É muito legal também, falando do aplicativo, que a nossa dirigente da Rádio Online, que ela não gosta muito de publicidade, que a gente fica divulgando o nome dela, e que cuida da playlist, ela cuida com carinho, escolhe com carinho as músicas, né? Então ela vai lá e escolhe as músicas por dia da semana. Então ela seleciona as músicas por dia da semana. Então ela escolhe as músicas exatamente com base com base também na espíritas, né, espiritualistas, e também a partir das 10 horas da noite entra músicas instrumentais. Então, para quem quiser fazer, utilizar o aplicativo para fazer Evangelho no Lar às 10 horas ou vibrações, pode deixar lá, porque não vai entrar não vai entrar propaganda, não vai entrar vinhetas, é só música instrumental, justamente para auxiliar as pessoas a fazer o Evangelho no Lar, né, e vibrações a partir das 10 horas, e também poder dormir com o aplicativo sem estar lá falando vinheta ou programa entrando. Então ficou muito legal o trabalho que ela fez com o aplicativo do Vivência, com a Rádio Online, né? Então, a programação da Rádio Online. Então, é só baixar aí app.vivenciaespirita.org. E quem entrou aqui, então, o Jorge perguntou aqui se estavam ouvindo ele. Não, vocês estão no mute aqui. Não liberei aí no microfone de vocês. E quem entrou aqui e participou do Vivência, que está aqui fazendo perguntas, e aí já vamos passar essas perguntas aqui para o Cláudio. Também, deixa eu só abrir a tela aqui. Opa! Está aqui bastante gente participando, é muito legal quando vocês estão aí ligados no programa. Lembrando que hoje a gente vai sortear para quem está participando também 2 livros espíritas. O Arnaldo, ele fez uma pergunta, o Arnaldo aqui do programa Prosa Criativa, que é o próximo programa às 10h30, também estão com bastante novidades, então fique aí assistindo o programa, que começa às 10h30 ao vivo. O programa anterior foi muito legal, foi com o CEO do Reclame Aqui, daquele site Reclame Aqui, eles entrevistaram o CEO. Então é um programa de diversidades, né? Não é um programa espírita, é um programa laico, né, que a gente fala, mas é um programa que tem bastante conteúdo, então vale a pena vocês participarem, junto com o Arnaldo, a doutora a Arlete, né, da Mãe Girafa. E ele perguntou exatamente o que o Daniel Rosa perguntou, né? Qual o papel dos pets para diminuir o efeito deletério do isolamento social? Então o Cláudio já respondeu essa pergunta na pergunta do Daniel, lá de Goiânia. O Fernando Petit manda bom dia a todos. Assunto importante quando se diz na quantidade de animais existente no país. Lembro que é de suma importância fazer um censo animal para criarmos políticas públicas para bem-estar. Petite aí, que é o nosso, nosso eterno vereador, que sempre ajuda aqui em São José e ajuda aqui também bastante a gente. A Eli aqui participando, a Eli da Silva, o Silvio, que anda sumindo, mas está encarnado, ele disse. E a Keila, lá do Semajode, fala: Cláudio, meu cachorro Torresmo, toda vez que faço o evangelho, ele deita no meu colo. Ama ouvir música de Jesus. Como funciona isso para os animais, sabendo que são também espíritos, mas não têm compreensão? Deixa eu liberar aqui o microfone. Cláudio? Oi. Opa. Você ouviu a pergunta dela? Ouvi a pergunta da Keila. Legal. É muito interessante essa pergunta que ela faz. dos animais participarem do evangelho do lar, do culto do lar. E quem já, com certeza, muitos de nós vamos em nossas casas espíritas, né? Até pedimos aqui um parênteses, né? Quando acabar a pandemia, por favor, voltem às casas espíritas. Não vão ficar só online, não, ouvindo palestra, tá? Vamos voltar para a casa espírita e trabalhar, que está precisando, senão a gente esquece da casa espírita. E a gente sabe que também tem muita casa espírita que tem cão, tem gato, que fica lá na porta ou que entra, né? A gente até brinca que são cães e gatos espíritas. E é exatamente isso. Nós temos que lembrar também que no estudo da mediunidade, né, Dr. Odilon, muito na Lavra Mediúnica do Carlos Baccelli, vem falar que a aproximação de pessoas e de pessoas aos animais, né, auxiliam melhor na compreensão das coisas, né, é a influência do meio. Lembrando que a influência do meio é importantíssimo para a nossa vivência, para a nossa capacidade de entender as coisas. Portanto, animais participando do evangelho, das casas espíritas, nós estamos auxiliando a eles, né, na sua coevolução, na sua evolução. Nós estamos sendo instrumentos dele de alguma maneira. Portanto, a participação de animais é muito benéfica. Ah, mas eles não estão entendendo nada. Mas o fluido, os pensamentos bons, lembrando que os pensamentos, eles ficam no ambiente, né? Então, aquele ambiente é melhor até para os animais. Portanto, não deixa de ser uma espiritualização dos animais, aqueles que participam. O Chico tem vários casos, como um que nós já comentamos no livro, Chico Xavier, o Amigos dos Animais, do Carlos Baccelli, que lá ainda no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, toda noite entrava um cão grande, mestiço, assistia toda a palestra e voltava para casa. É interessante. Depois de um tempo, a tutora desse cão veio saber por que aquele cão ia na casa espírita. E bem de uma forma bem sutil, a dona desse cão, a tutora, era uma pessoa, né, uma senhora que vivia na zona do meretrício, ou seja, vivia num ambiente não adequado. E ela, percebendo que o cão ia na casa espírita, no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, ela começou a frequentar o centro e, posteriormente, deixou a zona do meretrício. Ou seja, olha o papel dos animais para auxiliar outros, mas também o próprio animal se espiritualizando, né? Quem de nós não queria ser aqui o cachorro do Chico Xavier, né? Quem não queria ficar ao lado dele, ouvindo as suas palavras? Então, recomendamos a todos aqui uma recomendação veterinária, né? Se fosse para prescrever também, né? Colocar os animais para ouvir o Evangelho do Lar, escutar o programa Vivência Espírita, as músicas do Grupo Castelã, ou seja, também é importante na sua espiritualização. De vez em quando também aparecem alguns que não gostam muito não do programa, porque de vez em quando aparecem uns convidados que deixam os cachorros soltos, os cachorros começam a latir pra caramba, falei, esses aí não estão gostando do programa, né? Agora, Rodrigo, aquela hora a gente estava bloqueado aqui, eu queria falar o seguinte, as pessoas já tinham o aplicativo antes, do anterior, tem que jogar fora? Tem que eliminar? Ah, sim. Desinstalar? Sim, exatamente, tem que desinstalar. É? Então, o aplicativo novo, né, então, vocês estão vendo aí, tem essa cara aqui. Então, o antigo ele não está funcionando e também nem está ouvindo música. Então, a pessoa abre o antigo, não sai música nenhuma. Então, se você está com o aplicativo do Vivência e não está saindo música nenhuma, então é só desinstalar ele e instalar esse novo. A gente pede para a ajuda de vocês para poder avaliar dentro do Play Store. Se você puder avaliar lá com uma avaliação boa, né, com estrelas, né, 5 estrelas, isso vai aumentar a relevância do aplicativo e quando busca lá Vivência Espírita, aí vai aparecer o aplicativo. Hoje você busca lá Vivência Espírita, nem aparece direito lá na lista. Então a gente recomenda entrar por esse link aqui, ó, né, app.vivenciaespirita.org. Então, porque talvez, Rodrigo, se entrar pelo Google Store, Rodrigo, ou algum problema que a gente está vendo também. Não está aparecendo o endereço, ele está aparecendo só a foto. Então, tá. A pessoa tem que escrever app.vivenciaespirita.org. Eu vou colar aqui, certo? Vou colocar aqui no YouTube para o pessoal acessar também. Porque ele não estava aparecendo, certo? Enquanto isso, a gente também tem que falar das pessoas que entraram aqui pelo WhatsApp, né? Que você está com tanta gente aí, não consegue. O Maurício Tomé tinha entrado aqui, disse que estava assistindo lá na Smart TV. O Marcos Sugai também, assistindo também pela TV. A Mariângela, dando um bom dia a todos. O Piero também, do Paulo de Tarso também, dando um bom dia, excelente domingo a todos. Né? A Iramir, também, excelente programa. Quem mais entrou aqui? A Sônia. A Sônia estava perguntando qual era o nome da música que tocou antes. Era Os Animais Vou Proteger, do grupo Evangelizar e Amar. São esses aqui que estavam conosco aqui no WhatsApp. Então, quer falar mais algum? Tem mais perguntas aí, Rodrigo? Tem sim. Pro Cláudio? A gente tem... Ó, eu já coloquei aqui no YouTube, tá? O nosso Facebook do Vivência não entrou, não sei porquê. Aí o Rony subiu pelo dele lá. Pessoal dele compartilhou no do Vivência. Às vezes o Facebook dá essas instabilidades e não sobe por nada. Mas aí é só entrar no YouTube. Eu coloquei o link do app vivenciaespirita.org e vou colocar também no WhatsApp. O WhatsApp eu já tinha mandado antes para o pessoal. Lembrando aí que a gente tem então a gente está com o sorteio de dois arroz carreteiro lá da AME e também um CD do Momento Espírita, que é o momento que a gente sempre coloca aqui durante o programa. E quem entrou aqui e está participando conosco, já liberar os comentários aqui do lado do outro. O Milton Baruel entrou aqui. O Aécio César deixou uma pergunta. Deixa eu só verificar se tem alguma antes. A Yolanda Garzon, lá de Uberaba, também entrou aqui e falou: ó, bom dia a todos. Os preletores, conforme colocou o Cláudio Udi, precisamos abordar mais a questão dos animais nas casas espíritas. Poucos espíritas ainda têm o respeito por eles. Então isso é importante mesmo. Aquela, porque demais músicas ele não liga, mas músicas que falam de Jesus, né? O cachorrinho dela, ele vem deitar no meu colo, no meu lado, e desperta nele algum sentido que faz se interessar. Eu sempre lembro da Ieda, a irmã do Helder, que conta que tem um gato chamado Inácio, que deu o nome do gato por causa do Dr. Inácio, né? Que sempre gosta de gatos também. E ele sempre participa do Evangelho também. E a Valéria do Rio de Janeiro deixou uma pergunta aqui. Ela fala: Cláudio, qual a sua opinião sobre abrigos de cães e gatos com muitos animais que não são adotados? São cuidados por pessoas com muito carinho, mas tem alguns que não têm espaço para brincar. Essa pergunta é um desafio para todos. Para ter ideia, aqui em Uberaba, nós estamos com organizações não governamentais passando de entre 500 e 1.000 animais. E, realmente, o bem-estar animal de animais abrigados, alguns não adotáveis, porque nem todos os cães são adotáveis, principalmente cães adultos e adultos doentes, né? É um grande problema. E vira um problema sério, porque o risco de ali ser um foco de epidemia. Porque quando você concentra muito as pessoas ou animais, pode ter o contato mais íntimo entre animais, entre pessoas e animais e entre pessoas, e surgir algo diferente. Foi exatamente o que aconteceu com o coronavírus, né? Excesso de pessoas em comunicação com animais, alimentando desses animais, que nós sabemos que a cultura chinesa alimenta-se de animais silvestres, animais domésticos também, e os abrigos dos animais, que têm muitos animais, viram um problema. Por quê? O que vai fazer com isso? Então, as pessoas têm... Nós sabemos da importância dos abrigos, não estamos aqui discutindo se vale a pena ter abrigo. Acho que abrigo é importante, sim. Nós temos aí, hoje, 172 mil cães em abrigos, sendo 165 mil cães e 7 mil gatos. Sabemos dessa importância, mas que as pessoas e as equipes tenham o bom senso de não ser, de acumular muitos animais. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com o Chico. Certa vez, procuraram o Chico lá ainda na Casa Espírita da Prece, em Uberaba, e um grupo veio com a seguinte situação, que eles montaram um hospital, e que desse hospital começaram a ter dificuldades para manter esse hospital, um hospital humano, e começaram a ter essas dificuldades. E o que o Chico respondeu? Olha, quem falou para montar um hospital tão grande assim? Não foi essas palavras, eu tô interpretando as palavras dele. Quem pediu para construir um hospital tão grande e não dá conta de manter? Né? O Espiritismo não pede coisas gigantes. Então, quando a pessoa quiser cuidar, preferível cuidar de 10 cães, mas bem cuidados, do que 500 cães mal cuidados. E sabemos que as pessoas, né, a sociedade, despejam esses cães nas ONGs, né? Infelizmente acontece isso, sabemos dessa situação. Coloca a caixa de filhotes na porta da ONG, na porta de pet shops, isso acontece, sabemos. Por isso que é importante a sociedade como um todo. Então, pedimos que o executivo da prefeitura, os legisladores da prefeitura, dos órgãos governamentais e não governamentais, se unam para que melhore a situação. Uma alternativa para abrigos dessa situação são os abrigos temporários. O que são abrigos temporários? Famílias que adotam temporariamente esses animais até conseguirem um lar fixo. Sabemos o quanto é difícil, é um novo desafio. E volto, então, ao que o Rui falou para a gente no início da nossa entrevista, né? A castração, a esterilização é o método eficaz para diminuir a pressão desses animais na rua e, consequentemente, dos abrigos. E aqueles que saibam que tem abrigos passando necessidades, né? Passando por dificuldades financeiras, inclusive de ração, atendimento hospitalar, médico veterinário, que ajudem também. Ajudar os animais também é uma forma de caridade. Mas o... Legal, né? Cláudio, mas tem muitos que são acumuladores de animais. E você vai falar com ele, vai falar uma série de coisas, ele não aceita conselho, não aceita doar animais, e os animais ficam ali de uma maneira até abandonado, sem comer, sem cuidado. Como é que nós fazemos com esses acumuladores de animais? Rui, uma ótima pergunta. Então, vamos a um caso prático. Aqui em Uberaba, nós fomos chamados para atuar, né, em conjunto com a Promotoria Pública, Ministério Público de Uberaba, com uma senhora que tinha 100 gatos numa casa. 100 gatos vivendo num cubículo. Era uma cena de terror, porque os animais viviam no meio das fezes, juntamente com essa senhora. A senhora tinha doenças, sarnas, por todo o corpo, devido a esse contato muito íntimo, e ela falava assim para a gente: olha só, os gatos são a minha missão na Terra. E ela não se desfazia de nenhum gato, não se desfazia. Bem, o que fazer? Então, a primeira coisa, castrar todos os animais. Fizemos um mutirão em parceria com a universidade, com o curso de veterinária, chamamos alunos e fizemos um mutirão para castrar todos os gatos dela. Então, nós castramos mais de 100 gatos, olha isso, para evitar que tenha novas criações. Chamamos ela para conversar na promotoria e pedimos para que ela seja proibida de pegar mais animais e que os animais que ela tem vão ficar apenas com ela e vão diminuindo quando eles naturalmente vão morrendo, desencarnando. Mas a gente não podia tirar os animais dela, Rui, porque ela não deixava. Então, tem que ter muito bom senso, até porque se tirar os animais dela, o que pode acontecer? Ou ela enlouquece, porque essas pessoas precisam disso, né? Ou ela ia pegar mais animais de rua. Então, o que foi a proposta? Castramos e deixamos com ela, e frequentemente nós fazemos visita para verificar a situação que está. É uma situação difícil, porque tem que chamar a saúde pública, tem que chamar a assistência social, porque não deixa de ser uma pessoa doente. É uma pessoa doente que precisa da nossa ajuda. Não adianta julgar, porque a gente tem a pessoa isso, aquilo, outro. Todo mundo é doente em um grau maior ou menor. Ela apresenta um grau que está acumulando. E o que nós temos que fazer? Ajudar. Não adianta julgá-la, não adianta prendê-la, não adianta aplicar multa. É conversar. Muitas pessoas têm conversado com ela. Há momentos que você tem que ser mais caridoso e conversar como irmão. E tem hora que você tem que ser como Jesus no templo. Ou seja, você tem que falar mais firme e mais forte com ela. E tem momentos que eu falei calmamente com ela, e tem momentos que eu tive que impor mais, como se fosse uma sessão de desobsessão e conversando com o Espírito. Olha, não é assim que funciona. Então, às vezes, tem que dar um choque nela para falar que essa não é a realidade. Não é fácil, você não resolve de uma hora para outra. Mas olha só, quem pagou a conta das 100 castrações? A promotoria pública, o Ministério Público. Porque muitos daqueles gatos dela ficaram doentes, não adotáveis. Então, tinha que ficar com ela. Então, a pergunta é, quem vai pagar a conta? Que bom que nós temos aqui bons pessoas da justiça, né? Promotores e promotoras. Quem nos ajudou o caso foi uma promotora excelente, que fez com que tudo isso acontecesse. Mas, olha, Rui, é um desafio, não só em Uberaba, no mundo inteiro, e que bom que a sociedade tem nos ajudado, mas é ação de todos, tá bom, Rui? Então, é um desafio, e convido a todos para discutir isso mais. Legal. E, Ricardo, e quem entrou aqui também foi o Aécio. O Aécio deixou uma pergunta. Como é que vocês fazem para ir em residência onde os animais estão lá abandonados, os animais estão presos, os animais estão sofrendo maus tratos? Vocês têm alguma política para entrar nessas casas? Tem algum apoio da justiça para entrar nessas casas e liberar esses animais? Sim, Rui. Aqui em Uberaba, nós temos a Superintendência de Bem-Estar Animal, que foi criada pela Prefeitura Municipal, em que existe um pequeno grupo de pessoas que recebem as denúncias de maus tratos, de abandonos, e então esses casos são acompanhados para a polícia ambiental ou a polícia civil, e entram nas casas, sim, recolhem esses animais, são destinados para ou as ONGs ou para abrigos temporários. Nós temos um caso de uma senhora também, de quase 90 anos, que tinha 20 cães, e essa senhora ficou doente, acamada, foi encaminhada para um asilo, para um abrigo, não foi o Pedro e Paulo, foi outro asilo, e os 20 cães, todos eles, alguns deles foram para alguns abrigos, e alguns permaneceram na casa dessa senhora, e voluntários vão lá e fornecem comida todos os dias. Então, uma sugestão é que a sociedade civil converse com órgãos executivos da prefeitura, em parceria com o Ministério Público, a Promotoria Pública, e criem uma gestão coletiva. Prefeitura, criar uma superintendência de bem-estar, Rui, essa é a nossa sugestão, que tem dado certo aqui, uma parceria público e privada. É isso que nós temos que fazer hoje, não só deixar na mão dos órgãos públicos, porque eles têm muito trabalho para fazer, e não adianta só acusar que não fazem nada, e chamar a sociedade civil. Por exemplo, uma sugestão, Rui, é chamar uma universidade de veterinária, é chamar uma ONG, né? Chamar pessoas comprometidas que possam fazer isso. É possível? É. Uberaba tem dado resultado. Tá? Não só para cães e gatos, Rui, nós temos aqui cavalos abandonados, carroceiros que deixam, infelizmente, né, esses cavalos abandonados e que têm que ser recolhidos. Isso também vira um caso de polícia, onde nós temos uma parceria e nós ajudamos a recolher e tratar esses animais. Ou seja, Rui, hoje temos sim solução. Precisamos agir, né? Ou seja, além da oração, precisamos da ação. Então, qualquer coisa, pode nos procurar, tá, Rui? Fico disponível para dar sugestões aí nas cidades, em São José dos Campos, ou nas as cidades aí do lado, para criarem soluções em conjunto. Para ter ideia, Rui, nós vamos começar agora uma parceria com o Centro de Zoonoses aqui de Uberaba, e nós vamos atender gratuitamente a população. Está surgindo, ainda está no forno, essa parceria público e privada, para ajudar principalmente os animais e os tutores carentes. Legal. Muito, bacana. Muito bom, né? O Aécio entrou aqui e fez uma pergunta também. É muito interessante a pergunta dele. Ele fala, no caso desses cachorros, que a gente estava comentando antes, né, em Hong Kong, terem contraído o vírus, pode, no caso, haver animais assintomáticos como os seres humanos? Sim, pode ter essa hipótese. Isso é uma hipótese. Qual que é a hipótese? Pode ter animais assintomáticos? Sim ou não? O que nós devemos fazer? Uma pesquisa científica, recolher o sangue desses animais e fazer o mesmo exame que faz em humano, né? Por exemplo, o chamado PCR, onde eu vou detectar se existe o material genético do vírus nos cães. E aí sim, falar, ah, não, realmente temos animais assintomáticos. Mas hoje, a concentração das pesquisas é com a vacina e tratamentos mais eficazes. Mas existe uma equipe trabalhando no mundo inteiro, né, sobre os animais, e se os animais silvestres também vão transmitir essa doença. Então, pode ser sim uma hipótese, mas hoje, até o momento, nós não recebemos nenhum artigo científico, né? O Conselho Federal não nos forneceu, e nenhuma associação veterinária também nos forneceu. Nós estamos sempre atentos, né? A gente hoje, a mídia é muito rápida, a gente recebe essa informação mais técnica. Mas, possivelmente, pode ser que no futuro descubram, ou até uma variação desse vírus nos animais. Essa semana agora, descobriu uma nova variação da gripe suína, né, do H1N1, uma nova mutação. Ou seja, o que é uma mutação? Houve uma mudança do material genético. E para nós que estudamos a doutrina espírita, o vírus evoluiu. E fica uma pergunta no ar, e nós não vamos responder, mas vou deixar a pergunta no ar. Vírus desencarna? E se desencarna, tem vírus do plano espiritual? Mas essa aí nós vamos ter que pensar, não vamos responder não, deixa o pessoal estudar. Sim, né, se tem tudo... Se dá uma lida nos livros do Dr. Inácio, você vai achar a resposta tranquilamente, né, dessas coisas aí, se tem no plano espiritual ou não. Mas vamos deixar, Jorge, o pessoal ler na quarentena, ler livro espírita, é momento de ler livros grossos, ler livros pesados. Você pode mostrar, né, a capa do livro aí? Na quarentena está para isso. Olha quanta oportunidade nós temos de estudar. E o Jorge já deu a dica, hein, gente? Ler os livros do Dr. Inácio, que está lá a resposta. Você está com o livro aí, né? Você pode mostrar a capa do livro dos animais aí, do Bacelli? Você está com ele fácil ou não? Eu tenho fácil aqui. Eu não sei se pelo fundo eu consigo mostrar... Ah, sim. Aqui, ó. Chico Xavier, Amigos dos Animais. O Chico Xavier é o amigo dos animais? Deixa eu pôr aqui, tá? E ampliar. Isso. Peraí, mostra de novo. É, por causa que do fundo, né, que ele tira, não vai dar. É, o fundo ele cobre. Não tem problema. Tá. Rodrigo. Entrou também, a gente tem que ir pro momento, né, de Gavalho, né? A gente tem que fazer um intervalo e voltar pro momento de Gavalho, senão a gente perde... Vamos lá. Perde ponto aí. Vamos lá, então. Uhum. Muita gente está participando. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler todas as mensagens. A Irene do Espírito Santo entrou aqui também. A gente manda um abraço para o Gustavo, que deve estar ouvindo a gente também. O Carlos Bacelli está escutando a gente aqui também, mandando parabéns ao Cláudio. Jesus abençoe sempre. Abraço à turma do Vivência. E o imagem e som estão ótimos, ele falou aqui. E também, aproveitando que o Carlos Bacelli está aqui, a gente já combinou, né, Cláudio, de fazer a transmissão de terça-feira da preleção do Bacelli lá no Twitch do Vivência, tá? Então, como a gente tem pouco acesso, né, Cláudio, no Twitch, a gente vai fazer a transmissão só pelo Twitch. Então, quem quiser assistir o Carlos Baccelli na terça-feira, acesse aí o twitch.tv do Vivência. Depois eu passo aqui o link para vocês também. Então, ao vivo, né, né, Cláudio? É legal que a gente faz essa... Exatamente, né? Obrigado. O Rodrigo é o meu mentor espiritual encarnado sobre essas coisas tecnológicas, né? Ele que me ajudou a montar toda a live do Baccelli. Então, Rodrigo, obrigado pelas dicas aí, né? E o Twitch é um programa interessante. Eu também não conhecia, porque não sou tão jovem assim, não ligado a essas coisas de jovens. Mas eu me preocupo muito, nós que somos educadores, eu converso com jovens entre 18 e 19 anos, e me preocupa muito, muito mesmo. Eles não entendem nada do Evangelho. Olha o desafio da doutrina em educar essa geração aí, essa geração P de pandemia, e que, olha, de Evangelho realmente são poucos. Então, nós temos que, entre nós, espíritas, parar de confrontos bobos até infantis e focar essa nova geração que está aí e que um dia vai nos substituir, e que precisa entender do Evangelho. Então, me preocupa que eu faço perguntas bobas, assim, perguntas do Evangelho, assim, na sala de aula. Olha, a gente sente como os apóstolos falando com os gentios, e Paulo falando com os gentios, de não entenderem nada, mas nada mesmo. Isso me preocupa muito, que nós trabalhamos diretamente com a juventude. Mas valeu pela dica e obrigado. E vamos participar muito mais nesse Twitch aí. Já coloquei aqui, twitch.tv, porque é uma plataforma de jovens mesmo. Os jovens utilizam essa plataforma. É o YouTube dos jovens. Os jovens não estão no YouTube, eles estão no Twitch. Só para avisar vocês. Então, quem quer acessar os jovens, não é pelo YouTube, é pelo twitch.tv. Então, você vê que lá que tem jogos, vocês veem lá eles transmitindo ao vivo os jogos e tudo mais, e aí, entre meio esses jogos, aparece o Vivência Espírita lá, aparece o Carlos Baccelli fazendo uma palestra, então aparecem os conteúdos aí do Seja Mais Feliz, do Prosa Criativa, então eles estão lá vendo o jogo. O que é isso? Vivência Espírita aqui no meio, aqui, mas eu só vejo o jogo aqui, apareceu o Vivência Espírita. Então, assim, é uma alternativa, né? Então, deixamos aí twitch.tv/Vivência Espírita para vocês divulgarem entre os jovens aí também, as mocidades espíritas. Vão adorar. Vamos então pro intervalo, Jorge, com qual música a gente vai agora? Vamos pro intervalo, Rodrigo. Só lembrando também. Que as pessoas que quiserem o arroz, dizer que quer o arroz, para poder a gente não sortear para quem não quer, né? Sim, ligar. Então, nós temos um sorteio, sortear um CD do Momento Espírita. Liga aí, né? E dois arroz carreteiro. Liga aqui para nós, né? Né? No telefone 12. Pode ligar 3921-3009. DDD é 12-3921-3009. Ou então nas mídias aí que o Rodrigo tá. Pode colocar aí. No, onde vocês estão colocando aqui no WhatsApp ou aí mesmo no YouTube. Porque tem que buscar certo? Tem que buscar até quando? O quê? A AME, tem que buscar até quando? Não, a AME é no dia 19. No dia 19, tá. O arroz carreteiro vai ser no dia 19, das 11h30 às 13 horas. Aí a pessoa passa lá e pega o arroz dela. Ok. Certo? Esse é o horário, dia 19. Então nós vamos sortear dois hoje e dois na semana que vem. Né? Beleza, pra poder então a pessoa liga pegar aí lá pra no dia nós 19. Então, as pessoas que querem o arroz, que digam mesmo, para poder a gente não sortear para quem sortear quer. Quem né? não quer e vai ficar sem entregar, né? Exatamente. Então, aí tem o CD também do momento espírita. Espírita, aí a gente lembrando aqui que a Doli ligou pra gente também e disse que a cachorrinha dela, Júlia, sempre participou do Evangelho. Legal. E nós vamos com a música Natureza do Sérgio Santos, tá bom? Legal, tá bom então. Vamos lá, lembrando que a gente está com o aplicativo do Vivência, né? É só baixar aí para ouvir as músicas do Vivência. E também a campanha aí do Lar Espírita Pedro e Paulo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you.

Ou seja, uma concentração de animais silvestres de maneira ilegal, estavam sendo utilizados lá naquele mercado de Wuhan, e foram usados de maneira inadequada, alimentados por ele, ou seja, houve uma degradação da natureza que levou esse vírus, o surgimento desse vírus, né? Ou a mutação de um vírus que foi capaz de se disseminar entre outros seres humanos. Então, observe que essa pandemia, no fundo, é um desequilíbrio da natureza. E olha como a nossa doutrina é maravilhosa, porque, como disse o nosso Allan Kardec, fora da caridade não é salvação, caridade também com o meio ambiente. Plantar uma árvore, preservar, regar as árvores, conservar o ninho de uma ave, né? Cuidar dos animais, dar alimento para os animais, e isso também é caridade e também um exemplo. Então, a educação ambiental também tem que ser levada a sério nas casas espíritas, que também a natureza, que é parte de nós, somos parte da natureza. Os elementos que estão em nós, dentro do nosso sangue, dentro dos nossos ossos, são os mesmos elementos que estão nos animais, nas plantas e nos minerais. Nós sabemos que o princípio espiritual começa lá nos minerais, como disse Gabriel Delany no seu livro Evolução Anímica, e vem evoluindo, né? A alma dorme na pedra, sonha nos animais, sonha nas plantas, agita-se nos animais e acorda no homem. E como diz Emmanuel, transcende no anjo. Então, o nosso papel é exatamente também como espírita, cristão e espírita, é preservar a natureza, lembrando que o evangelho do mestre foi feito na natureza, em cima de barcos, o sermão da montanha, e lembrando agora o nosso Chico, que fazia também as suas maravilhosas preleções aqui em Uberaba, debaixo da sombra de um abacateiro. Está aí a mensagem de hoje, então. Vamos encerrando, Rodrigo, o momento de Gavale? Vamos sim. Então, encerrando o momento. Aqui. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Estamos de volta aqui, né? Temos bastante participações, então bastante gente participando aqui do programa Vivência Espírita de hoje. A gente, infelizmente, não vai conseguir ler todo mundo. O Rubem, lá de Montevidéu, que a gente... Foi muito legal a entrevista que a gente fez no programa passado. Está aqui participando, muito esclarecedor o programa. A Tânia, a Clarice Trombin, aqui o Oswaldo Barbosa também participando com a gente, a Darlene Andrade, Luiz Carlos Oliveira, a Mariângela, minha mãe, também participando, a Claudinha Ribeiro, que sempre está conosco, o Rony aqui também mandou mensagem, o Renualdo Ferreira entrou aqui pelo YouTube falando um excelente programa, muito esclarecedor. Em São Paulo tem um centro espírita que atende espiritualmente os animais, inclusive com passes, né? Lá é o da Mônica de Medeiros lá. O Consolador, eles fazem também cirurgia espiritual em animais. A Elza Batista... Mas isso aí é outro, viu, Rodrigo? Isso aí que ele está falando é o AEMA, parece que é o mesmo grupo que vem aqui em Jacareí. Certo? Que legal. É exclusivo com tratamento de animais. Dá passe, os animais vão tudo lá, fica bonitinho lá, sentadinho, bonitinho, todo. Cachorro misturado com gato, parece que é a espiritualidade mesmo que está ali, porque se deixar eles no meio da rua, vão ficar brigando, mas lá dentro fica tudo bonitinho. É verdade. E aí é o mesmo grupo que vem fazer aqui em Jacareí de 15 em 15 dias. Legal. E quem aqui também entrou aqui foi a Elza Batista, o Nabucodonosor, né? Faz tempo que eu não vejo o Nabucco também, mandando um abraço lá para ele. A Leia Freire entrou aqui também, que mensagem perfeita, linda, manifestação de perfeição, bondade, amor de Deus. Então, vamos então para os sorteados, Jorge, e os aniversariantes. Vamos lá. Vamos sortear primeiro o CD? Tem gente aí que pediu? Sim. O CD não. Mas a gente tem aqui mais gente pedindo arroz, ligando, tem bastante. O CD ninguém quis? Não, que falou o CD, não. Não, mas a gente pode sortear para quem participou. Não, não. Entendeu? Não, não vamos sortear. Não vamos sortear. Vamos sortear quando a pessoa pedir, certo? Certo. A pessoa, ela fala, eu quero participar do CD. A não ser que alguém ligue agora pro Carlos e fale que queira o CD. Aí 3921-3009. Se ligar então, tá agora, bom. Primeiro que ligar, ganha primeiro o CD. Primeiro que ligar, CD. Ganha o Senão, CD, então. Às vezes a pessoa nem sabe que foi sorteada e você deixa o CD lá esperando muito tempo. É verdade. Tempo, e, é o CD e a gente, do momento espírita dessas E a gente mensagens. Sabe quem vai lá buscar, hein? Só para deixar claro. Exatamente. A gente tem uma planilha compartilhada com o Mário Vinhas lá da livraria e ele tica pra gente quem pegou e quem não pegou. Então a gente sabe quem ganhou e não foi lá buscar. Então vamos sortear o arroz, Rodrigo? Vamos fazer o aniversário antes, então. Que tal? Aí, voltando ao aniversário antes, a gente espera alguém ligar também. Aqui para quem quiser o CD do momento espírita, né? Então ligue para nós no 12. Quem ligar agora, primeiro, 12-3921-3009. Beleza, Carlinhos? Carlos está ouvindo a gente. Ah lá. Beleza, então. Então vamos para os sorteados. Né? O Rui tá bem aí? Caiu aí ou não? Toda hora ele mexe ali, ele não muta o microfone. Aí, nossa, duas vezes já me assustei. Falei, meu Deus, será que o Rui caiu da cadeira? Mas ele levanta ali um pouquinho. Então vamos lá. Né? Vamos lá. Peraí. Então, olha. Abaixa aí, por favor. Opa, que eu tava procurando a tela aqui. Isso. Aí quem fica. Ó, hoje seria aniversário do Helder. Seria não. É aniversário do Helder, né? 5 de julho, aniversário do nosso Helder. Que segundo o Carlinho, ele tá aí direto no estúdio todo domingo. Então, parabéns para ele. Com certeza, se ele não está todos os domingos hoje, com certeza ele estaria, porque ele não ia deixar de aparecer hoje, que é aniversário dele, né? Com certeza. Está aí todos os domingos, o Jorge. E dia 6, quem faz aniversário é a Camila, é nora da Bia Porto, da nossa Bia. Então, a Camila também faz aniversário. Esses são os dois aniversariantes que eu tenho aqui. Rui, tem o pessoal do Paulo de Tarso aí? Ah, o Rui está no mute. Enquanto ele tira do liga mute... Liga seu microfone, Rui. Eu falo aqui da... Liga seu microfone. Aqui no Facebook, a gente tem no Facebook do Vivência, que está seguindo a gente, terça-feira, dia 7 de julho, o Jean-Pierre e a Luana Maria. A quarta-feira, dia 8 de julho, tem a Anitta Pérez e a Estação de Luz Tavares participando aqui também. Então, a gente agradece aí, paz e luz a todos vocês. O Rui, se tiver alguém, se manifeste. Nós temos no dia 7, nós temos a... Pera, deixa eu ver aqui... A Marilda da Costa. E no dia 9, a nossa grande amiga Valéria Copedê Damião. São essas duas pessoas nessa semana. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês. Paz, alegria e luz. Infelizmente, com essa pandemia, não dá para convidar a gente para ir comer o bolo e o salgadinho, porque a gente gostava muito de ir, né, Rui? Vamos então pro sorteio. Não, só espero que... Vai ser falar que fechar as ruas aí para fazer festa, porque não dá mais, né, Júlio? Eu só não quero que o Helder convide a gente. Ele eu tô dispensando. Não quero saber que ele convidar a gente para comer bolinho e bolo, não. O resto a gente vai. Vamos então. Na colônia espiritual. Isso. Vamos então pro sorteio. Olá, Rodrigo, o sorteio aí? Então vamos pra vinheta aqui do sorteio. Tá. Então, quem foi os sorteados, né? Quem ganhou aqui, ó, o sorteio da... Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Quem ganhou o sorteio do arroz carreteiro, né? Então, foi a Regina Capac. A Regina Capac, que ligou aqui, lá do Parque Industrial, ligou pra gente e ganhou... O arroz, né? A outra pessoa... Como é que é, Rodrigo? A sua letra pra mim é esse capac aí. C-A-P-A-P-P-2-P. A-K. Bom? C-A-P-P-A-K. P-E? Não, C-A, C de casa, A de alfa, P, P de papa, 2-P, A de alfa, K de quilo. Capac. Depois eu mando legal. Pra você por WhatsApp. E tá bom. Aí? Alien Aline, lá do YouTube, que participou do YouTube, foi a primeira a pedir aqui pelo YouTube, também ganhou o arroz carreteiro, então é só buscar lá no dia 19. Aline, que foi pelo YouTube, depois ela comenta aí o sobrenome dela, ela só pôs Aline aqui pelo YouTube. Tá bom? Isso, é só, Rodrigo, só para falar que eu vou deixar o nome delas lá, sim, na relação, e só chegar e dar o nome da Regina e Aline, dar o nome que o pessoal entrega o arroz para elas. E a primeira... Agradecendo a pessoa que está doando. Então, e a primeira que ligou aqui para a gente pedindo o CD, não vai ganhar porque é marmelada, ela vai ficar triste com a gente, que é a Beatriz Paula Porto. Não, vai ganhar sim, ela tá de longe. Porque a segunda foi a Marta Mara, e aí? Não, a primeira nós não impusemos regra, falamos que a primeira que ligasse ganhava, né? Mas então, a Bia é do programa já, pô. É marmelada. Não, isso. Ela não é do Vivência, ela é de outro programa. Então do programa problema. Seja é Mais Feliz, então tá bom. É? Então a Bia foi a Bia, primeira, tem que buscar foi a primeira lá que ligou, na certo? Livraria Casa do Caminho, tá bom? Foi isso, confirmado? Lá? Ah, sim, mas era que ligasse pra cá. Então a Marta não cumpriu as regras. Marta, brincadeira, você ligou assim pra gente, a gente agradece com carinho. A Marta Mara, que é lá do Paulo de Tarso, te mando um abraço pra ela. E quem sabe no próximo programa, próximo domingo tá aí, só participar, a gente vai voltar a sortear os livros e os CDs também todo domingo. Sempre participa com a gente. Ah, é com S, não é com C, tá? Eu te mando aí pelo WhatsApp depois, tá, Jorge? Então, vamos seguindo aí para encerrar também? Bom, vamos encerrando aqui, Rodrigo, dando um abraço em todos os nossos ouvintes, nossos teleinternautas aí que participaram com a gente, com muita alegria hoje, agradecendo o Cláudio por mais essa participação aqui conosco, que foi muito bacana mesmo. A Yolanda, eu vi um comentário aí da Yolanda mesmo no YouTube, ela dizendo que tem que chamar o Cláudio para falar mais de animais, porque hoje foi muito pouco, não deu para falar quase nada, e realmente 2 horas, quando o assunto é bom, essas 2 horas passam voando mesmo, né? E graças a Deus aqui no programa a gente sempre tem conseguido fazer essa dinâmica, fazer com que passe bastante bem rápido mesmo. Então, um abraço a todos, e você coloca aí no final a música... Oração pela Paz do grupo Francisco e Clara, tá? No final, quando a gente encerrar. Um grande abraço a todos, paz e alegria em todos os corações. Legal, passando aí a palavra para o Carlinhos se despedir e o Rui, e depois a gente passa pro Cláudio fazer as considerações finais dele também. Bem, Rodrigo, nós temos que agradecer muito a colaboração da Lília, do Rony, da Graça, do Carlos Henrique, porque a Lília é aquela que faz a nossa programação musical. Sim, é anônima. E um grande abraço para a Lília e que ela continue sempre colaborando com a gente. E ao Cláudio, só faltou a gente dizer, né, Cláudio, que a Lei 9605, no seu parágrafo 32, ali fala muito da proteção dos animais, e que as pessoas precisam tomar cuidado, porque a lei ela é muito rigorosa, essa lei da proteção animal, a 9605, principalmente no artigo 32. Um bom dia para você, viu, Cláudio? Foi um grande prazer ouvi-lo novamente pelas ondas da Rádio e Vivência Espírita. Um bom dia para você, viu? Carlinhos? Acho que tem que tirar do mute aí, deve estar no mute. Agradecemos a audiência da família Vivenciana, agradecemos a Lília, que esta noite nós dormimos no programa, com o programa da Rádio Vivência Espírita, colocamos o sleep para desligar em meia hora, dormimos tranquilamente ao som de músicas maravilhosas. Agradecemos a Deli, ao Beto, ao Rony, ao Carlos Henrique, ao Lúcio, à Graça, e ao nosso querido Helder, que todos os domingos vem nos ajudar nesse programa maravilhoso. Agradecemos ao Claudio Yude, que nos trouxe informações sobre os animais, e eu acho, como disse o Jorge, o tempo foi exíguo para um assunto tão relevante, mas que nós possamos ter em outras oportunidades o Claudio Yude conosco. Claudio Yude, Deus abençoe, muito obrigado, e parabéns pela sua dedicação aos animais. Um bom domingo a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus. hoje e sempre, graças a Deus. Legal, agradecendo aqui também, antes de passar a palavra aí final para o Cláudio, pedir para o Cláudio fazer uma prece para a gente também no final, e aí agradecendo aí a todos os ouvintes que baixaram o aplicativo, não, brincando, todos os ouvintes que participaram com a gente, ligaram e também interagiram conosco, agradecer aqui, é bastante gente que participou, já peço desculpas por não poder ler todas as mensagens, né? Então a Mãe Girafa que está aqui, está chegando aqui para o pro programa, pro programa Prosa Criativa, então fique aí às 10h30, a Marta Gonçalves Santos, a Gisele Aparecida Veiga entrou aqui também, a Sônia Santos, a Nina Lopes, João Ramalho, Sérgio Borges de Cruzeiro, olha que legal, a Juliana Felipe lá de Montevidéu participando conosco, a Núcia Aleotti, a Márcia Oliveira, a Irene que eu comentei lá, mandando um abração lá pro Gustavo, o Barcelli entrou aqui também, já tinha comentado ali, Aliane o nome dela. Ou é a Aline? Deixa aí o seu sobrenome. É Aliane. Então deixa o seu sobrenome aí também. É, nossa grande amiga, Aliane. Ah, legal. Então, que ganhou o arroz carreteiro, né? A Marta Amara, André Prisco, a Maria das Graças, a Regina Spack, né? Que tá aqui, botou o sobrenome dela aqui no YouTube. A Tânia e a Claudinha Ribeiro, que eu já tinha comentado aqui no o WhatsApp, o Marcos Gael Gama, agradecendo a presença aí todo domingo, ele tá aí com a filha assistindo, o Piero também, a Doli Cassal sempre compartilhando conosco, e a todos que estão aí pelo YouTube e pelas demais rádios assistindo a gente agradece e convida novamente para baixar o aplicativo do Vivência Espírita nesse link que eu vou compartilhar com vocês aí, do Vivência, para ouvir durante a semana. Então, até o próximo Rodrigo. Domingo, às 8 horas. Rodrigo. Oi. Rodrigo. Oi. Só um alertinho aqui, porque a Aliane, ela colocou lá que queria ganhar 2 arroz carreteiro. Na realidade, é um só, tá? Nós sorteamos um para ela e um para a Regina. É só um arroz. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Só para esclarecer. Beleza. Aí a gente pede aí pro Cláudio, se quiser comentar mais alguma coisa sobre o assunto, se quiser passar alguma mensagem, e no final fazer uma oração, uma prece para a gente de encerramento. Por favor, Cláudio. Agradeço a todos aí do programa Vivência Espírita, ao Rodrigo, ao Rui, ao Jorge, ao Carlinhos, ao Carlos aí da técnica e todos os outros que aí colaboraram para esse programa. Ressalto o que o Rui falou, nós no Hospital Veterinário somos muito chamados para fazer laudos de maus tratos, tem aumentado muito, e isso é preocupante. Tráfico de animais silvestres tem aumentado muito. Recentemente nós recebemos mais de 50 aves apreendidas da polícia, então ficamos atentos. Animais silvestres criados em cativeiro sem liberalização do IBAMA, outros órgãos, é ilegal, dá cadeia, tá? Espírita também vai preso se tiver o papagaio lá, se não tiver ele legalizado, tá bom? E lembrando então a todos, né, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade, e qualquer coisa, qualquer informação, estamos aí disponíveis, tá? Eu fico lá no Hospital Veterinário de Uberaba, pode ir lá ligar, tá? Achar na internet o link do Hospital Veterinário, pode me procurar lá para tirar alguma dúvida, ou por e-mail, né, claudioyude@gmail.com, para quem quiser conversar com a gente. E agradeço, então, a todos essa oportunidade de estar falando sobre os animais. Só antes de você fazer uma prece de encerramento para a gente, comentar que o próximo programa aqui, o Prosa Criativa, vai receber aqui o doutor, peraí que sumiu, tá aqui, doutor Carlos Baina, falando sobre vitamina D, imunidade, autoimunidade. Então, aqui às 10h30, começando o Prosa Criativa. Então, ele vai bater um papo aí sobre vitamina D. É uma coisa que está em falta, né? Porque todo mundo está dentro de casa, não está saindo tanto. Então, é uma questão importante aí para se tratar. Então, fique aí com o programa Prosa Criativa. E, cara, se puder fazer uma prece para a gente, encerramento? Então, Senhor Jesus, Deus nosso Pai, aqui estamos mais uma vez para encerrar mais um programa que aqui estivemos unidos. Nesse momento, abençoando toda a humanidade, a todos aqueles que estão doentes, passando pela privação da dor, da fome, aqueles que estão nas ruas, em especial os animais errantes, que também estão passando por diversas necessidades. Que o nosso Francisco de Assis e os benfeitores possam abençoar a natureza, as plantas, os animais, os riachos, os rios e os nossos mares. E aqui estamos, mestre, mais uma vez, como os seus, como nossos e seus servidores do bem, fazendo o melhor para a humanidade, que possamos, neste momento, levar alegria, a fé, a esperança para todos que estão nos ouvindo, para as famílias e para a nossa, nessa nossa nave chamada Terra. Abençoe a todos, abençoe a humanidade. Que assim seja. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união de tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Paz, mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Dez horas e 16 minutos. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.